Passe de 24 e 25 de junho no Ericeira Camping com Azealia Banks. Madcon, Tiny Tempa, Gabriela Pensador, Jimmy P, Elefante, Regula e Robin Schultz. Sumo Summerfest 24 e 25 de junho no Ericeira Camping. Bilhetes à venda nos locais habituais. Mega Hits, a rádio do Sumo Summerfest. Penso que vou dar o meu melhor, vou dar tudo aquilo isto que eu tenho. Agora é tudo nosso. Prometo ser o presidente de todos os portugueses. Prometo ser o ex-presidente de todos os portugueses. Eu prometo ser o capitão do Benfica de todos os portugueses. Epá, Franco Bastos, esquece estas vozinhas e ouve a voz da razão. Voz da razão? Ah, isso vai bater. Voz da Razão. 29 de Abril, Luís Franco Bastos ao vivo no Coliseu de Lisboa. Bilhetes à venda nos locais habituais. A 20ª edição do Mel Sudoeste vai ser incrível, com a Mega Hits. De 3 a 7 de agosto, a Zambujeira do Mar recebe o maior festival do verão. Nova confirmação para a noite de recepção ao campista, Dubs e os Club Bandits. Mel Sudoeste com Martin Garrix, Steve Angello, Sia, Steve Aoki, James Morrison, Yellow Claw e Wiz Khalifa. Mel Sudoeste de 3 a 7 de agosto, na Zambujeira do Mar. Compra já o teu bilhete e aproveita as vantagens do maior festival do teu verão e os 9 dias de campismo grátis. Junta-te à tribo com a Mega Hits.